O ditado é velho, mas é muito verdadeiro. Mais vale prevenir do que remediar. Mas como é que você pode se prevenir na pandemia do coronavírus, além dos cuidados higiênicos? Tenha cuidado com sua alimentação. Escolha alimentos saudáveis, produzidos sem venenos ou fertilizantes. Ajudam a manter sua saúde e sua imunidade. E você ainda está contribuindo para a geração de renda das famílias agricultoras, que botam comida saudável na sua mesa. Se cuide, fique em casa. O vírus ainda não passou e ele mata. Uma produção da Asa Pernambuco.